Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e as eleições. Daqui 32 dias, nós vamos dar uma rapada nesses fichas sujas. Vamos mandar esses bandidos tudo pra casa. Agora é o seguinte, se você conservar, né, você tá dando um cheque em branco pra ele continuar roubando no seu nome. Eu, na minha chapa, não tem ficha suja. Se você quiser me acompanhar, eu agradeço e o Brasil também. A discoteca do Cleitão traz hoje Ricardo e João Fernando. A Faculdade da Música apresenta o mestre Antônio Marcos. A frase é da sabedoria popular. A oração de hoje é uma oração belíssima que eu preparei para você. A dica do dia, na marra não vai, mas não vai de jeito nenhum mesmo, viu? Tem que ser na maciota. Você lembra dessa? Vou trazer uma grande estrela da música brasileira. Eu era menino. Essa música fez sucesso, essa danada dessa mulher está cantando até hoje. Já tá, se bobear, está beirando o 100, mas está cantando. Ângela Maria, daqui a pouquinho com vocês. A Sugestão do Beijar, música nova do Cristiano Araújo. Eu começo trazendo aí Humberto e Ronaldo, Louco. Pode imaginar o quanto eu sofri depois que a gente brigou. Já bebi demais, já cantei, chorei pra ver se esqueço a dor que você deixou. O povo que falava que eu era louco por amar você, mas te amei. O povo que dizia, mas ninguém tem nada a ver. E eu sou mesmo um louco, que faz loucura de amor. Que já dormiu na praça, fazendo pirraça, querendo seu amor. E eu sou mesmo um louco, que faz loucura de amor. Solto na madrugada, na porta da sua casa, querendo seu amor. Imaginar o quanto eu sofri depois que a gente brigou. Já bebi demais, já cantei, chorei pra ver se esqueço a dor que você deixou. O povo que falava que eu era louco por amar você, mas te amei. O povo que dizia, mas ninguém tem nada a ver. E eu sou mesmo um louco, que faz loucura de amor. Que já dormiu na praça, fazendo pirraça, querendo seu amor. E eu sou mesmo um louco, que faz loucura de amor. Solto na madrugada, na porta da sua casa, querendo seu amor. E eu sou mesmo um louco, que faz loucura de amor. Que já dormiu na praça, fazendo piaça, querendo seu amor. E eu sou mesmo louco, que faz loucura de amor. Solto na madrugada, na porta da sua casa, querendo seu amor. Humberto e Ronaldo, Louco. Antigamente o povo falava que para fazer sucesso na música sertaneja

deixa o coração saber que eu te amo, que eu te amo. Larga tudo e vem que eu posso ser melhor. Oh, sabe cachorro sem dono, correndo na rua, sem endereço sou eu. Enquanto eu me encontro na tua ausência, e assim não dá pra viver. Oh, oh, oh, diz, hoje eu só quero que você me tire dessa sofrência. Hoje eu só quero que você me tire dessa sofrência que me arrasa, que me esmaga, que me pega e joga no chão. Que me arrasa, que me esmaga, que me pega e joga no chão. Hoje eu só quero que você me tire dessa sofrência. Hoje eu só quero que você me tire dessa sofrência que me arrasa, que me esmaga, que me pega e joga no chão. Que me arrasa, que me esmaga, que me pega e joga no chão. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Cristiano Araújo, Sofrência. Agora, se você está começando a sua vida artística, o Flavinho não divulga só os grandes nomes, não. Ele é especialista em Minas Gerais, faz um roteiro com mais de 300 emissoras, e ele é daquele estilo de divulgador antigo. Ele é que vai levar, não manda pelo correio, não. Ele vai pessoalmente, viu? Então, se você está começando uma carreira e quer ser conhecido em Minas Gerais, que é onde começa o sucesso sertanejo do Brasil, é só você ligar 61-9981-3601 para falar com Flávio Bejar. No próximo bloco, Ângela Maria, Wilson e Soraya, e Zé Mulato e Cassiano. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Música é um negócio danado, né? Marca mesmo a vida da gente. Eu me lembro, eu era criança quando essa moça gravou esse sucesso aqui, mas é impressionante. Essa música, aliás, até hoje, o pessoal mais velho, né, quando escuta isso aqui, arrepia. Todo mundo tem uma história com essa música, né? E ela tá aí firme, cantando ainda. Ela é mais ou menos pareia com Calbi Peixoto. Os dois juntos há quase 200 anos de música, né? Você lembra desta? Ângela Maria, Cinderela. Chegue de onde chegar, aquele amor que sonhei virá, que eu sei, é só esperar. Venha de onde vier, chegue de onde chegar, encontrará a Cinderela de beijo mais puro, de amor pra lhe dar. Cinderela, Cinderela, menina moça, coração a palpitar. Vai chegar.

abraçando os nossos companheiros das centenas de emissoras que transmitem o programa Cleiton Aguiar. E se na sua cidade tem uma rádio que não transmite o nosso programa ainda, você pode informar para o dono da rádio, para o diretor, que os programas da Rádio Estúdio Brasil são fornecidos gratuitamente. Não tem taxa, não tem nada. Só tem o trabalho de baixar o programa. É só entrar no nosso site, radioestudiobrasil.com.br, e você vê lá assim, cadastre a sua rádio. Você cadastra, escolhe os programas, tem lá o programa do Edelson Moura, da Márcia Ferreira, do Cleiton Aguiar, do Maurício Faz, do Diego Valadares, do Jota Brito. Vocês estão vendo que é a turma boa da Rádio Nacional. Por isso é que a Rádio Nacional acabou, que ninguém vê falar mais, né? Tiraram os comunicadores, sobrou só os diretores lá, e o diretor ganha bem, mas não sabe falar no rádio, não faz sucesso, né? Deram conta de acabar com esse patrimônio do povo brasileiro, que é a Rádio Nacional. Agora, o negócio é o maior sistema de comunicação em rádio do Brasil, a radioestudiobrasil.com.br. radioestudiobrasil.com.br. A mais importante dupla caipira do Brasil, com seu novo CD, Zé Mulato e Cassiano, Ciência Matuta. Quando o sol brota no monte, já me encontra na labuta. Orquestra dos passarinhos, sou o primeiro que escuta. No conjunto sou maestro, a enxada minha batuta. Seu compasso é harmonia dissonante, diminuta. Solto a voz nesse momento, e quem não tem sentimento garante que sou biruta. Quem tem sensibilidade aprova minha conduta. Vivendo aqui no sertão, minha saúde é enxuta. Me trato com raizada e até concedo consulta. Quase um homem das cavernas, fui criado numa gruta. Sou tratador raizeiro, não se forma com dinheiro na medicina matuta. No sertão só é doutor quem aprende e executa. Não barganho essa ciência por um diploma fajuta. Por uma lis do estômago, com porvilho de araruta. O amargo do pau-pirira, boldo e raiz de Buda. De algum outro sofrimento, se precisar benzimento, que vem de ciência oculta. Faço minha meizinha com que o mato me faculta. Raiz que tiro do chão e casca de algumas frutas. O cerrado é um celeiro dos remédios que resulta. A medicina moderna de charlatão me insulta. Mesmo mal compreendida, por nada troco essa vida, eu não aceito permuta. O sol já vai descampando, eu ainda estou na luta. Caboclo pega o batente de maneira resoluta. Eu vou tirar mais um hito, nem que use a força bruta. Porque amanhã é domingo, vou pra venda do Chicuta. Tomar uma água ardente, pois tenho nesse ambiente segurança absoluta. Zé Mulato e Cassiano, Ciência Matuta. O caipira sabe das coisas, né? Agora mesmo nós acabamos de comer um franguinho caipira aqui no restaurante do Bento aqui, na galinhada do Bento aqui em Dianópolis. Se você passar por aqui, você perde um tempinho ali. Eu tô até triste o tanto que eu comi, né? Tô... O Samuel, mas o Lisael estão roncando ali. Se sai um ronco aqui, são eles depois do almoço. Bucho cheio, encosta para tirar um cochilo. No próximo bloco, eu tenho uma dica para você. Você que é nervoso, gosta de brigar com todo mundo? Na marra, não vai, mas não vai mesmo. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu não sei se vocês repararam, mas o povo anda numa nervosia, não é não? É uma correria, rapaz. Nossa, nós estamos parecendo cachorro correndo atrás do rabo. Ou então cachorro correndo atrás do caminhão. Você já reparou que o cachorro corre atrás do caminhão latindo. Aí o caminhão para, o cachorro não sabe se morde no pneu, se pula dentro da carroceria ou se cala. Normalmente ele cala a boca, né? Então é o seguinte, você que é nervoso, gosta de discutir com a mulher, gosta, fala com o seu sim, só gritando... É, fala com seus empregados só gritando, né? Quer resolver tudo na marra, companheiro, na marra não vai. Ó, depois que inventaram a pólvora e a vaselina, acabou os buracos fechados tudo e os homens valentes, então não tem mais essa conversa. Então é o seguinte, na maciota é que é o trem, e eu estou falando com autoridade, porque eu já fui ignorante que nem eu sei, já fui besta que nem eu sei, já fui atrevido que nem eu sei, né? Achava que resolvia tudo, bobagem. A gente vai ficando mais velho e vai vendo que o trem é na maciota. Porque no grito, você pode até ganhar naquela hora, mas se você virar as costas, o caboclo senta o porreto na sua cabeça. Agora na maciota, não. Na maciota, você vai, faz amizade com todo mundo e tal. É bem melhor. Então, escuta o conselho de um caboclo experiente. Na marra não vai não, mas na maciota vai, que é uma beleza, viu? Zé Henrique Gabriel, Mala Amarela. Passava um pouquinho, um fosco clarinho, rasgava o varjão. Era um trem noturno que vinha apontando e logo parando na velha estação. Meu corpo tremia, meus olhos molhados, o meu pai do lado e a mala no chão. Beijei o seu rosto e disse na hora: o mundo lá fora me espera, paizão. Entrei no vagão, corri pra janela e a mala amarela do velho catei. O trem deu partida, soprou bruscamente e ali novamente sua mão eu beijei. Um pouco pra diante vi minha casinha e a minha mãezinha de pé no portão. Ela não me viu e do trem na corrida ouvi as latidas do velho sultão. Senhor da poltrona vizinha dizia que vinha do Paranazão e disse também num jeito cortês: é a primeira vez que deixo o sertão. Pedi seu conselho e ele me disse: seu moço, a velhice é dura demais. Eu sou bem mais velho e posso aconselhar: é duro ficar distante dos pais. Eu nunca esqueci o que o velho falou. O tempo passou e pra casa voltei. Quem fica distante jamais se conforma. Lá na plataforma meus pais avistei. Desci comovido, abracei ele e ela. E a mala amarela, meu filho, eu não vi. Meu pai, acredite na fala de um homem: pra não passar fome, a mala eu vendi. Que pena, era minha lembrança, eu trouxe de herança do seu avô. Mas deixa pra lá, eu vou esquecer, a herança é você e você já voltou. Essa aqui vai pro meu amigo Zé Pretinho, que tá escutando o nosso programa lá no Santo Antônio do Rio Verde. Ele tá escutando na Boa Vista FM de Paracatu, do meu amigo, do meu parceiro Humberto Neiva, né? O programa começa lá cedinho, 4 horas da manhã, até as 5h30. É o horário bom dos tiradores de leite, a turma dos vigia, a turma da fazenda que gosta de acordar cedo, né? Daqui uns dias vocês dessa região vão poder me ouvir também na Super 95 FM de Coromandel, que lá o programa vai começar às 6h, vai até às 7h30. Fica mais fácil da turma que acorda mais tarde. Eu mesmo, se morasse em Paracatu, não escutava meu programa de jeito nenhum, porque 4 horas é hora de dormir, não é hora de estar escutando programa de rádio. E agora o Zé Pretinho gosta demais dessa música do Zé Henrique Gabriel, Mala Amarela, né? Meu amigo Miozão, o Pedro, a Luz, o João Henrique, o Camilo, o Ivan, aquela turma boa, né? Que estão lá na fazenda Limoeiro da Samambaia, um lugarzinho bom, rapaz. Ei, meu irmão gostava demais daquilo lá. Em 1989 eu gravei uma canção, né? Que eu fiz de encomenda para um amigo meu. Acabou que era apaixonado com a secretária dele, mas a moça era séria demais. E ele pelejou, não deu conta e me encomendou essa moda aqui e eu fiz. E agora o meu amigo Wellington José gravou Paixão é como fumaça. De mim me deixou assim, caído aos seus pés, sem saber que caminho tomar. Não consigo voltar, estou perto do fim. Mata. Wellington José, do Cleiton Aguiar, Paixão é como fumaça. Eu gosto de apresentar umas novidades no programa, umas músicas que não tocam nas rádios, nos outros programas. Essa aqui é uma delas, ó. Zé Paulo Medeiros, A Cara do Sertão. Sacola, bruxa. admiro e o som da viola e um caipira que não desiste, sozinho insiste em manter a tradição. Feito a chama triste que alumia o lampião. Quem nunca foi, quem nunca viu carro de boi, pesca de rio, estrada, arame farpado, pasto e vernadas cheias de gado, e a lua cheia sozinha no céu, branca feito um véu, cobrindo o sertão. Aba de um chapéu na mão da imensidão. Saudade fala com a solidão. O verde dos campos de prosa com a brisa, com sua voz caipira, fala com o coração. Esta é a cara da cara do sertão. Quem nunca foi, quem nunca viu carro de boi, pesca de rio. Eu mostrei aí Zé Paulo Medeiros, a cara do sertão. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje a Maria Aparecida Castro Rabelo, Maria José do Lago Sul, minha amiga. Essa aqui é fã demais do Rafael Silva, né? O Márcio Rezende Valadares, Luiz Carlos Navarro Gonçalves, o Nilmar Rodrigues, o cantor e compositor Gustavo Lima, o Hermínio Santos, o meu amigo Augusto Gomes lá no Maranhão, a Tida Rabelo Castro e o Abílio Gomes. E é claro, você que está de aniversário, você não me contou, A minha bola de cristal está consertando, não estou sabendo, mas de qualquer maneira, eu vou fazer uma oração bonita para você e desejar a todos os aniversariantes de hoje muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Essa oração é de autoria do André Luiz, que está no livro Sinal Verde, que faz parte do livro de orações do programa Cleito Aguiar, na página 4 da primeira edição. Ao levantar-se, Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Ao levantar-se, agradeça a Deus a bênção da vida. Se você não tem o hábito de rezar, não tem o hábito de orar, formule por alguns minutos pensamentos de serenidade e otimismo antes de iniciar as suas atividades. Levante-se com calma, devagar. Se você for acordar alguém, faça-o com bondade e gentileza. Brincadeiras de mau gosto não ajudam em nada. Guarde com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Antes de sair para o trabalho, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Amém. Então, isso aqui é uma lição, né, de sabedoria. Você pode experimentar. Você sai de casa com a cara fechada, parece que o mundo está emburrado com você. Mas se você sair de casa com um sorriso nos lábios, aí você vai topar tanta alegria, então você escolhe, né? Eu sempre digo para os meus meninos que a vida é uma página em branco que você vai escrevendo o que você quiser. Ela aceita tudo. Agora, quem escreve é que é responsável. Porque tem gente que escreve a lápis, mas tem gente que escreve com a caneta que a tinta não apaga de jeito nenhum, né? Então, eu nunca vi dizer que um sujeito fez uma horta, plantou melancia e colheu abacaxi. Não, se ele plantar melancia, ele colhe melancia. Se ele plantar abacaxi, ele vai colher abacaxi, né? Então, você que escolhe o que você vai fazer, né? Eu já estou plantando melancia faz tempo. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, o melô do marido, amor, já tô indo. Menino! Caminhos do Brasil, Eliane Samuel, Amor, Já Tô Indo. O Maestro Pinóquio me falou que agora é rápido, no máximo daqui uns dois anos tá pronto o CD deles, né? Rapaz, Maestro e Sapateiro, o bicho enrolado, nossa senhora. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta Goiá, uma das mais belas canções que o Goiá fez, Durval e Davi, Caminheiro da Saudade. Vai indo para Minas, vou pedir-lhe um favor. Depois de Monte Carmelo, já chegando em Abadia, no recanto de poesia, mora o meu grande amor. Caminheiro da saudade, leve a ela um lencinho que eu guardo com carinho. Desde a festa dos Mateus, diga que é o mesmo lenço feito de seda amarela que enxugou os olhos dela no instante do branda dos verdes canaviais. Diga que distante dela minha vida não tem graça, e conforme o tempo passa meu amor aumenta mais. Finalmente, caminheiro, diga a minha querida que na luta pela vida a vitória alcancei, mas jamais tirei da mente sua imagem tão singela. E mulher igual a ela, nesse mundo não achei. Relembrando Goiás, Durval e Davi, Caminheiro da Saudade, abraçando os meus amigos de Abadia dos Dourados, Monte Carmelo, que o Goiás fala nessa música aí, né? A minha amiga Ângela, o pessoal da Ativa FM lá de Abadia dos Dourados, agora passando de tardezinha, que é a turma que gosta de tomar uma breja no final da tarde, fica lá escutando eu fazer minhas papagaiadas aqui, e o caboclo, depois que toma umas duas, acha tudo engraçado. Oi, um abração pra você, um abraço pra essa turma boa, aí de Abadia dos Dourados, pertinho do Coró. A frase irretocável de hoje é da sabedoria popular. A educação é dada na escola, a formação na família. A educação é dada na escola, a formação na família. Essa é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Ricardo e João Fernando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, você que estava acostumado a assistir meu programa na televisão na terça-feira, mudou, viu? Mudou o dia, mas ficou melhor. Que era 11 horas, baixou para as 10 horas, a turma que dorme mais cedo achou bom essa mudança, eu achei também, né? Sexta-feira, 10 horas da noite e tal, você está em casa tranquilo, né? Amanhã vai ser sábado, você vai descansar, né? Amanhã não, depois do dia que você for assistir meu programa, né? E hoje é quarta-feira. Então, ó, você me assiste. Tem 200 cidades, 200 e poucas cidades que já tem o sinal local da Rede Brasil de televisão. Onde não tiver, não tem problema, não. Você pode me assistir pela TV Oi, no canal 1, Claro TV 133, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, nas parabólicas. Cleio, como é que assiste nas parabólicas? Eu não sei não, mas o técnico que montou sua parabólica sabe te ensinar como é que você assiste. Ou então direto no seu computador, www.rbtv.com.br, em tempo real. Na hora que está passando o programa, você assiste direto no seu computador, viu? Então agora o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, em novo dia, em novo horário, sexta-feira, 10 da noite, e o Repeteco, domingo, às 10 horas da noite também. Eu vou abrir a discoteca do Cleiton para a dupla Ricardo e João Fernando. Respira! Preciso de um tempo só pra nós. Preciso de calma que pare esse mundo tão veloz. Que seja comigo aquilo tudo que sou pra você. E nada nesse mundo vai te convencer. Se não há mais nada pra dizer, e se chegou o frio, o que fazer? Quando passa da medida, qualquer gota faz transbordar. Quando não há mais saída, o coração reclama. Quando a luz se apaga e você nem liga. Quando qualquer coisa simples vira briga. Respira. Tempo, preciso de um tempo só pra nós. Preciso de calma que pare esse mundo tão veloz. Que seja comigo aquilo tudo que sou pra você. E nada nesse mundo vai te convencer. Se não há mais nada pra dizer, e se chegou o frio, o que fazer? Quando passa da medida, qualquer gota faz transbordar. Quando não há mais saída, o coração reclama. Quando a luz se apaga e você nem liga. Quando qualquer coisa simples vira briga. Quando passa da medida, qualquer gota faz transbordar. Quando não há mais saída, o coração reclama. Quando a luz se apaga e você nem liga. Quando qualquer coisa simples vira briga. Respira. Respira. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Ricardo e João Fernando, Respira. Gostou? É só pedir que eu toco de novo para você. Você liga de 8 da manhã até as 7 horas da noite, 3532-6993. 3532-6993. Você pode deixar recado para todos os programas da Rádio Estúdio Brasil. Atenção, meninos! A turminha do cabelinho arrepiado, vocês prestem atenção, vocês estão cantando ruim demais. Nossa senhora, umas modas ruins, pelo amor de Deus. Presta atenção. Esse aqui sabe cantar e sabe compor também. Sabia, né? Porque agora ele está cantando para Deus lá. A Faculdade da Música apresenta o mestre Antônio Marcos, Oração de um Jovem Triste.